Eita, ai, ai, ai. GG, abaixa a caixa, abaixa. Toma! Essa tá mandelada. Toma! De verdade, hein? Aumentou sozinho, JK. Não fica acanhada, vai chacoalhando a bunda. Toma! Agache, toma, toma, toma, vai. Toma! Não fica acanhada, vai chacoalhando a bunda. Oh yeah, Maria! Começa a brigadeira! Senta, agache, toma, senta, encaixa, baixa, toma. Senta, baixa, toma, senta, encaixa, baixa, toma, toma. Senta, baixa, toma, senta, encaixa. Calma, relaxa, prepara, empine, posiciona. Vai, toma! Vai. Senta, agacha, toma, senta, encaixa, baixa, toma, toma. Senta, agacha, toma, senta, encaixa, baixa, toma. É o WMJK mandando pra tu se envolver. WMJK mandando pra tu se envolver. Todas as bundas do baile subindo, todas as bundas começando a subir. Toma, senta, encaixa, baixa, toma. Senta, baixa, toma, senta, encaixa, baixa, toma, toma. Ia, não fica acanhada, vai chacoalhando a bundona. Pra todas as meninas do baile, é hora de tu aquecer. Ai, ai, perder a carreira, jogar a carreira fora. Ai, brigadeira. Tenta agacha, toma, senta, encaixa, baixa, toma. Tenta baixa, toma, senta, encaixa, baixa, toma, toma. Senta baixa, toma, senta, encaixa. Calma, relaxa, prepara, empine, posiciona. Vai, toma! Vai. Tenta agacha, toma, senta, encaixa, baixa, toma, toma. Senta agacha, toma, senta, encaixa, baixa, toma. É o WMJK mandando pra tu se envolver. WMJK mandando pra tu se envolver. Todas as bundas do baile subindo, todas as bundas começando a subir. Toma! Senta, agacha, toma, senta, encaixa, baixa, toma. Senta, baixa, toma, senta, encaixa, baixa, toma, toma. Ia, não fica acanhada, vai chacoalhando a bundona. Pra todas as meninas do baile, é hora de tu aquecer. Perder a carreira, jogar a carreira fora. Vai! Toma!